Rádio Ingazeira AM 1470 kHz. Audiência imbatível. Se você não dorme bem, anda nervoso e tem depressão, tome Camofix. Com Camofix você fica calmo, tranquilo e dormirá bem. Se você anda preocupado, estressado e sente palpitações, tome Camofix. Fique calmo, fique tranquilo e durma bem tomando Camofix. Camofix, você encontra em todas as farmácias. 15 horas. Somos a emissora de rádio com mais credibilidade em toda a região. Mais de 3 décadas levando informação, música, entretenimento, divulgando a cultura da nossa gente. Seja bem-vindo, entre, fique à vontade. Nós somos a ZYI 913, Rádio Ingazeira AM 1470 kHz e na internet radioingazeira.com.br. Tá bebendo, velho Zidoro? Tô. Eu bebo já faz uns 60 anos. Vixe. Eu bebo o melhor produto que existe em toda a região. Eu bebo Sabancaitá da Carmelo, que limpou meu sangue, tirou as manchas do meu corpo, sarou as feridas que eu tinha nas pernas há 35 anos, matou uma coceira danada que eu tinha. As taxas do meu sangue agora tá tudo normal e a minha próstata tá novinha. Tomo todo dia Sabancaitá da Carmelo. Aí a diabetes foi-se embora junto com o laço do urco. Samba Caetá da Carmelo. Pra essa eu tiro o chapéu. Samba Caetá da Carmelo, depurativo natural do sangue e anti-inflamatório natural. Você encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. Show da manhã. Show de alegria em seu rádio. O sucesso está no ar. Emoção e informação. Sempre sua companhia. A partir de agora, você vai ouvir Show da Manhã. Um show de alegria, sucessos, informação. Show da Manhã. Show da Manhã. Fico bobo do jeito de um menino toda vez que teu corpo se insinua. Com instinto selvagem eu imagino teus cabelos vestindo a praia nua. E a distância eu te sigo como o sol há milhares de anos segue a lua. Muito além dos contatos epidêmicos vai o toque sutil do meu amor. Eu prometo manter teus lábios térmicos quando houver um blackout de calor. E te aguardar paciente como a rosa passa a vida esperando beija-flor. Eu planejo levar-te ao paraíso, numa ilha deserta no Atlântico, onde o corpo das dunas seja o piso e o coral das sereias seja o cântico. E eu te acorde com flores, beijo e frutas, pro café da manhã ser mais romântico. Se eu tivesse um instante no teu dia, no meu dia terias mil instantes. Nossa noite de núpcias se daria num colchão de espumas flutuantes. E o prazer do depois seria o triplo dos prazeres de amor que eu tive antes. E o prazer do depois seria o triplo dos prazeres de amor que eu tive antes. Atenção você cliente da funerária Vida Nova e você que ainda não é. O Grupo Vida Nova dispõe de grandes novos benefícios para os seus clientes. Casa e carro de apoio para tratamento em Teresina Capital. Sorteio de brindes para clientes em dia com a sua mensalidade. E em caso de falecimento, prestamos todo o serviço funerário, inclusive com quilometragem inteiramente grátis dentro do estado do Piauí. No atendimento ao velório, disponibilizamos dos centros de velórios para melhor atender. Para melhores esclarecimentos, procure um de nossos escritórios ou ligue para os telefones 89 99985 0720, 89 99928 4086 ou 86 99815 0034. Rádio Ingazeira AM 1470 kHz. Audiência imbatível.